A canção de luta de hoje é Spanish Bombs, dos The Clash. Uma canção onde se sobrepõem lugares e tempos diferentes a partir do que parece ser uma viagem de avião. I'm flying on a DC-10 tonight. Como se fosse uma viagem turística assaltada por imagens do passado. Spanish Songs in Andalusia. The Shooting Sights in the Days of 39, uma referência à Guerra Civil Espanhola, claro está. Depois referências ao assassinato de Frederico García Lorca, buracos de balas nas paredes do cemitério, os carros negros da Guarda Civil e depois uma espécie de refrão, um espanhol um pouco torto, Spanish Bombs, Yo Te Quiero Infinito, Yo Te Quiero Oh Mi Corazón. Trincheiras como poetas, ainda os ecos dos dias de 39, o ano derradeiro da Guerra Civil Espanhola, e ao mesmo tempo referências a acontecimentos políticos mais recentes, falando de novas bombas na Costa Brava, ouvindo música de um outro tempo. A confusão de referências ligada à simplicidade da canção dá-lhe, apesar de tudo, uma força especial. Spanish Weeks in My Disco Casino, The Freedom Fighters Died Upon the Hill, They Sang the Red Flag, They Wore the Black One, cantavam a bandeira vermelha, usavam a bandeira negra. But After They Died, It Was Mockingbird Hill, talvez uma referência a esta canção que estamos a ouvir em fundo, depois da guerra, uma canção kits dos anos 50. Mas quando se volta a casa, the buses went up in flashes, the Irish tomb was drenched in blood. Enfim, um punk que põe a memória a trabalhar e que busca no passado não apenas bandeiras, mas uma história de transformação. Can I hear the echo from the days of 39? In the days of 39, oh please leave the vendetta open. Frederico Lorca, dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car of the Johnny of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica are flying in on a DC-10 tonight. Spanish bombs, you have to quiero infinito. Yo te quiero, oh my God, a thong. Infinito, yo te quiero, oh my God, a song. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they died in for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. The Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. A senorita's horses met in the bar. Infinito, yo te quiero, oh my corazón. Spanish bombs, yo te quiero, infinito, yo te quiero, oh my corazón. The hillsides ring with the people. Well, can I hear the echoes from the days of 39? Bonito.